weather. I'm so proud of you. Quebrar sua cama e não quebrar seu coração. Ela se faz de malvada, sua bunda merece um tapão. Pode perguntar se ela é santa, qualquer um responde que não. Que quando a baby chega no baile é difícil não dar uma atenção. Ela me viu no Insta, comentou com as amigas. Falou da joia, falou da cara e disse que eu era artista. Falei de nada, se for pedido é só me fuder comigo. Tava na Zara e a minha cara é aquela que simplifica. Mesmo se eu estiver longe, ela vai querer me ouvir. Sinto sua mente quando sua boca fica perto de mim. Me deixa quente quando seu rosto fica embaixo do meu. A loirinha me disse que gosta de gastar em dó. A japinha disse que quer foder sem sujar o lençol. A morena me disse que vai buscar um lado só. A vivinha lá do sul disse estarei no meu. Me fala, porque com a gente seria ao contrário. Ela quer comprometimento, eu que não me comprometo nem com horário, yeah. Mas quem é você pra apontar meus defeitos? Girl, vou fazer o que se o mal feito foi feito. Esse é o rancor que eu guardava no peito. Pode repetir essa aqui se não entendeu direito que eu... Deixa quieto.